Salvador, boa noite, bom, 776, vibrou. No 776, boa noite, autoriza táxi Alfa, reporte para o ingresso da Juliette. Alfa, reporte para o ingresso da Juliette, bom, 776. Bono 776, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette 04, Bono 776. Recife, 0251, no 3395. 3395, apenas? Controle, confirma pro 6259, 251, 3395. Afirmativa. Obrigado. Bom, 884, desce para 2000 países de Churronese, autorizado LS, reporte estabilizado. 2019, informará estabilizado, no 884. Delta, para a cópia, chame solo frequência 121 decimal 9. Gente, livre acionar, reporte para ataque. Seccionamento, voo 940, gate 3. Foram 940, aguarde para puxa. Aguarda. A 940 está condicionada após o gol da companhia parqueando 04, coordena equipe de sol, reposto para táxi. Ok, após a aeronave, 940 está autorizado. Comum 273 para o puxa deck, estacionamento portão 2. Bono 273 é o segundo no setor, aguarde para puxa. Guardando, 273. Complete canal torre 1895. 1895 no 884. Torre de Salvador, muito boa noite, 1884, eu passo externo embaixo travado na 100. 1884, altímetro 1009, tem livre pouso na pista 10, vento 080 graus, 129. Livre pouso na 10, voo 1884. Negativo, o aeronave por 03 pediu push à sua frente, gentileza, aguarde alguns instantes para realizar. Okay, muito obrigado pela sua coordenação. Trip 5219, Recife, 1260, alterna 1288. 1260, 1288, 5219. Codem que pediu sol, reposte para táxi. Da nave 4-0, está com 3 horas e 50. Até a Galeão, ruta 8, e agora? 3-50, Galeão, confirme pessoas a bordo? Ruta 8-6. Tente autorizar o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chame a torre. Em 118.95, ajuste na 0-0. 2-2-9-5, voo 9-4-5. Voo no 2-7-6, está condicionado após a passagem do gol da companhia de sua falta, coordenar que vídeo solo reporta para o táxi. Voo 1884, boa noite, estou indo ao táxi Alfa, reporte para o ingresso na Juliette. Alfa, reportarei para o ingresso na Juliette, 1884. Dois. 1940, autorizado a NL com a pista 10, vento 080 graus, 119. Decolagem na 940. Delta 940 decolado aos 12, chame controle de frequência 119.8. 119.8, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, voo 9940, decolado na sua escuta. 940, contato radar decolando, isso mantém o nível de voo 360, após 2000, direto Leda. Sobe e mantém 260, após 2000, voa Leda, gol 19940. 5, ajuste na 0 na 0. 3 horas do taxi via Índia, ponto 01.895, ajustado no 0 na 0, gol 1273. Oito quatro, aguarda para embarcar na Juliette, vai dar passagem ao Airbus da TAM, que vai taxar daqui a alguns instantes no portão 10. 7-1-8-8-4. Para o táxi 3197159 a bordo, Campinas, 5 horas. Então 3197, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 18995, ajuste na 009. Pátio Índia, 1895-1019, 3197. 1009, o ajuste está 3197. 1009, 3197. Torre Salvador, boa noite, voo 273, aproximação à espera da 10, pronto para ingresso. 273, autorizada a linha de colapso, 10, vento 080 graus, no 19. Autorizada a linha de colapso, 10 para voo 273. O 273 decolado aos 16, chame controle de frequência 19908. Manoel, controle 198, gol na 1073. controle, 940, solicita a bridge. Aguarde. Aguarde. Espera para um 3197. 3197, autorizado ANEA decolar pistão 90, vento 080 graus, 119. Diz ANEA decolar 3197. 73 decola. 123, contato radar em decolagem, submantendo nível de voo 360, posto de OP, direto Ledan. Sente. Pode dar, é o Leda, é isso? Está presente, Leda, voo 23, está em contato com o radar, voo 360. Está presente lá no Leda, 360, voo 1273. Voo 1240, voe bridge e chame Recife nas frequências 125, 1 alternando, 13395. 1940, está presente bridge, confirme a frequência. 1251, 1 alternando, 13395. 1251, 3395, obrigado. Decolado 19, chame controle e frequência 19.8. 0983197. Controle TAN 3197. 3197, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, saída da EL. 360, pode voar direto da EL? Da EL. Grato, direto da EL 3197. Foi Leda. Direto Leda, graça 3197. 1273, chame Recife 1251, lanterna 3395. 3395, boa noite. Recife 197, chame Recife 251, alterna 3395. Recife 1251, alternando 13395 para o 3197. Confirmo. Salvador, boa noite, o Papa Romeu Bravo Mike passa 150, atingiu 150. Boa noite, Papa Romeu Bravo Fox Mike. A identificação desça para 2 mil pés. Altímetro em Salvador 1010, chegada na área. Salvador 1010, 2 mil, Bravo Fox Mike, sentindo a área. Bravo Fox Mike, só por curiosidade, qual é o tipo da marca? Confirme. Tipo do equipamento? Um Lear? Afirma, é um Learjet 45. E sim, aqui. Bravo Mike Fox, vou direto TAP. Direto TAP, Bravo Mike.